3305, chame Recife 126-85. Recife 126-85, 3305. Salvador, boa noite, Europa 084, on takeoff. Boa noite, Europa 084, with the contact around departure, climb flight level 350. Yes, sir, we request final 310 if it's possible. Bye. Standing by. India Risk Delta 9808, call now receive center on the frequency 126.85. 1-2-3-8-0-8-5, wall 9-8, good day, thank you. Good day, hello. Salvador, Europa 084, any chance to proceed direct to C-Bar? Stand by. Standing by. 084, climb to flight level 310, and then fly direct to Zipar. Climbing to flight level 310, on course Zipar, Europa 084. 084. Gol 9606. Gol 9606, sobre identificação na chegada a Cari para o VR da 28. Deve vir até 2000 pés. 1094. 1094, 2000 via. Intenção RNAV 28 na Cari. Desce até 2500. A coisa do 3563. 500-104, ajuste no 606. Europa 084, call now receive center on the frequency 126, decimal 85. 2685, Europa 084, thank you. Controle Salvador, boa noite, é 3178, na saída Aron. Antena 78 na Aron, sobe para o 290. 290 na Aron, está 3178. O Gol no 606, controle? Gol no 606. O vento de 180 graus, 5 nós. Estou em intenção de mudar a pista. O prossegue para 28. Segue para 28 no 606. Controle Salvador, Rio 9647. Rio 9647 na Gole, subindo para o 300. Tem aqui, senhor. Na Gole para o 300, 9647. Fazendo algum desvio? É nada aqui, senhor. É que a gente tinha que retornar aqui para pousar, mas a gente vai conseguir agora para São Paulo, ok? Estamos se enquadrando aqui na saída. Vou na direita, Rio 9647. Tem um atiso, senhor, direita. TAM 3178, chame Recife no 26 decimal 85. 126 decimal 8, TAM 3178. 85. 12685, TAM 3178, boa noite. 63, o voo 1606. Ano 606, completando a aproximação, pista 28, chamitou em ano 8, sinal 6. 286, o nome 06 da decolagem. Rio 9647, chame Recife 13325-1288. Tomara Recife 13385, tornando 1288, 9647. É a primária 13325. Tem 13325, a primária 9647. Salvador, gol 1805. 1805, na chegada a Mari, desce via até 5000 com 1014, 9094. Desce para 5000, gol 1805, chegada a Mari. Positivo, a questão é o RNAV? Sim, Matheus. Positivo. Após o TAP, se a vida 366. Após o TAP, se a vida 366, gol 1805. Salvador Departure Control, muito boa noite, Gol 1074. Boa noite, Gol 1074. Ready to contact, private, flight level 400 for departure, 1074. Undergar, departure climb 400, go 1074. 205 para 2500 pés, a cruz final do procedimento no 014. 2500 pés autorizado, igual no 805, informará final do RMA.